pelo hospital em Santo Amaro. No prontuário, menino descrito como mulato, parto normal, sem pai pra visitar, outro cookie pra pagar pensão só com DNA. Filho da empregada do EZ, cultivo porco fritando filé mignon pros outros e arrotando ovo. Filho do bebum em zigue-zague no bar, serrando ping, ficha de bilhar. Sem anticoncepcional, plano escolaridade, eu fui oitava, fugi do controle de natalidade. Sem olho azul, distante do padrão da Globo, não nasci pra ser o ator, viado das oito. De agasalho, Adidas soltando as faixas, a pé no barro uma hora, da classe pra casa tudo indicava. Catador de ferro, ouvindo do porteiro, não rasga o lixo do prédio. Até que numa tarde lá, no barateiro, foi pro short meu herói de brinquedo. Voltei pro morro assustado, mas de nariz empinado, orgulhoso com os moleque me abraçando admirado. Fui rei por um momento, sem choro, sem lenço, sem ouvir, não tenho dinheiro pra essa buceta de brinquedo. Com nove vi quem pora é quem não honra o próprio saco. Que vitória é resgate, pague sequestrado, embalsamado. O menino do morro virou Deus, o poderoso chefão, a majestade. No teste da guerra ele venceu, subiu uma escada. Da vitrine, constou a fita no doleiro, êxito no crime, Aqualand, compra no porta-mala. A Brasília enferrujada ficou rebaixada. Só que de aventura só vive Indiana Jones. Mansão, assalto a banco, sempre vai na mão dos homens. Nasci pra ser estrela, não pra ser medalha. No arrombado que pro tráfico dá o cu e a farda. Na bunda do Chevette um arsenal do polícia, 6 mil na mini use, dinheiro à vista. Com 15 precisei de decisão na vida. Comprei 1 quilo de farinha, tomei a biqueira de cima. Um alemão de 12, 3 moleque de 8ão, filmando o movimento da rua no portão. Fiz um capuz tipo Hollywood, fui na sede. Só faltou o Oscar pra minha sexta-feira 13. Sou fruta tesourar a fuga do tal alemão. Morreu que nem puta gritando mãe no chão. Chacina consumada, sem baixa, sem revide. A custódia da boca é nossa, tem espirra no Habibs. Com truta comecei a comandar de celular. Fui pra piso de granito, móveis do Interlar. Tudo certo, menos a contabilidade do sócio. Subiu na 51 com Hakumi no copo. O menino do morro virou Deus, o poderoso chefão, a majestade. No teste da guerra ele venceu, subiu uma escada de sangue pra primeira classe. O menino do morro virou Deus, o poderoso chefão, a majestade. No teste da guerra ele venceu, subiu uma escada de sangue pra primeira classe. O comando foi seco na bolsa da Nike, na caguetagem, 3 quilos de crack. Foi um cookie trampando pra mim, comprou um barraco. Outro dia a mãe passou mal, eu socorri no meu carro. Traição, ingratidão, vai pro colo do diabo. Depois de grita cada pingo de plástico queimado. Em respeito ao pai quente sem emprego, banquei a porra do enterro. Com senador me infiltrei na alta sociedade. Ascensão revendendo as apreensões do DENAC. Dono de joalheria, deputado federal, artista modelo do domingo legal. Todos queriam meu veneno na corrente sanguínea. Em troca restaurante chique, bebida fina, cheira esgoto atrás da champanhe francesa. No castelo de cara é podre, a realeza no glamour do coquetel. Negócio firmado, droga pro empresário é meu serviço. Outro jato, as bailarinas do programa, sempre a fim de um programa. Perna aberta na cama, por 5 gramas. Lancei umas firma quente pra lavar o capital. Pro farejador o que é meu não tem cheiro, é o acerto com a federal. No Copacabana Palace tipo Megastar no Rio. O menino do morro gera um dos donos do Brasil. O menino do morro virou Deus, o poderoso chefão, a majestade. No teste da guerra ele venceu, subiu uma escada de sangue pra primeira classe. O menino do morro virou Deus, o poderoso chefão, a majestade. Minha mãe, minha família, pela merda da religião, me abomina. Um dos filhos que eu assumi saiu de casa, quer ser o pai com MR15 lançador de granada. Filho de alguma das putas sem caráter, sem moral, que por crack chupava meu pau. De vez em quando a tonelada pra civil pôr na TV, pro secretário de segurança se aparecer. Um preso pra ser resgatado, disse que sal e fal, pra sair pelo portão com o diretor dando tchau. Dou risada de quem acredita na justiça, mas só os camelo na agulha do que eu na delegacia. Sou traficante, intocável pro tribunal. O que no foguete da NASA faz safari sideral. Tô na lista VIP dos cassinos clandestino. Quer ser presidente, traz a campanha que eu financio. Sou poderoso chefão, mais invisível como o arcipão pastor da Universal. Atrás do altar, o apresentador que te dá casa com mobília. O sertanejo do CD de platina. Vai ver, seu time tem meu logo na camiseta. Você compra no meu shop e voa pela minha empresa. Sou uma história de sucesso, tipo Aristóteles ou Onassis. Só que eu subi uma escada de sangue pra primeira classe. O menino do morro.